feito das escolhas que ele faz. A última palavra é sempre sua, porque o que Deus dá, o diabo não toma. Quando as cortinas se abrem, nós temos que seguir o show. Salve quem partiu, meu respeito a quem ficou. Testemunha ocular, talentos mortos em vida. Talento singular, de uma arte homicida. Os caminhos não são iguais, os manos são meros mortais. A guerra em busca da paz, às vezes é tarde demais. Porque o sistema é implacável, insensível. Respeito é pra quem tem, quem se enquadra no seu nível. E como Raul Seixas preferiu morrer de porre. Artistas de verdade faz sucesso quando morre. A chuva que alivia também molha quem socorre. Chove chuva. Há muito tempo eu procuro, mas não vejo. Escravo da razão, sou refém do meu desejo. Em plena multidão vai um corpo sem cortejo. CDs no atacado, sentimentos no varejo. Tudo é tudo e nada é nada. Longa estranha caminhada, porque a chegada é certa, mas não tem hora marcada. O rap é a flor da pele, todo bem que se quis. Um lugar no céu pros MCs, me diz. Por mais que se espere, não haverá mais bis. A mão que enxuga o sangue não apaga a cicatriz. O vento é como o tempo é só contagem. Tudo ao mesmo tempo de nadir e sabotagem. Quando as cortinas se abrem, lá vou eu. Os sentimentos invadem. Quem sou eu? Porque vivemos à margem. Entendeu? A rima não acaba até o ponto final. Quando as cortinas se abrem, lá vou eu. Os sentimentos invadem. Quem sou eu? Porque vivemos à margem. Entendeu? A rima não acaba até o ponto final. Os caminhos não são iguais. Quero a paz, nada demais pra mim. Quem me viu, quem me vê vai perceber. Da lama ao lugar de honra estou. Escolhido pra lutar e vencer. Digno de respeito eu sou. Eu vou na rima, no flow. Mãos pra cima, é show. No show não pode parar. Siga em frente e eu não posso parar. Não me atrevo a olhar para trás. O sentimento é frio como metal. Eu não quero ser escravo do mal. Eu não quero ser estátua de sal. Fugir de mim é fugir de Alcatraz. Minha guerra é preparar minha paz. Quando as cortinas se abrem, lá vou eu. Os sentimentos invadem. Quem sou eu? Porque vivemos à margem. Entendeu? Não acaba até o ponto final. As cortinas se abrem, lá vou eu. Os sentimentos invadem. Quem sou eu? Porque vivemos à margem. Entendeu? A rima não acaba até o ponto final. Cê quer o que, neguinho? Cada qual, cada quem. Pra quem vai, pra quem vem. Bem ou mal, mal e o bem. Que diferença tem? Multidões ou milhões. Assassino ou ladrões. Entre quadrilha e esquadrões. Políticos, palavrões. Se seu castelo caiu no piscar de olhos, sumiu. Quem se destaca entre mil, aos muitos que sucumbiu. Enxergo muito além disso no caminho dos neons. Caminhos de pedras, espinhos, escapam poucos e bons. Os ideais singelos, problemas paralelos. No horizonte distante, mas quase nunca são belos. A vida é feita de elos, de sentimentos e egos. Onde cabeças são pregos. Eu vejo vários martelos, vários acertos e erros na condição natural. Que passa, pulsa, pulsando como veneno letal. Não quero perder meu tempo como escravo do mal. A rima não acaba quando até o ponto final. Abrem, lá vou eu. Os sentimentos invadem. Quem sou eu? Porque vivemos à margem. Entendeu? A rima não acaba até o ponto quando final. Quando as cortinas se abrem, lá vou eu. Os sentimentos invadem. Quem sou eu? Porque vivemos à margem. Entendeu? Até o ponto final. O que é que eu tenho que ter pra vencer? Quem é que eu tenho que ser pra poder? Quem faz aposta já pensou em perder? O jogo é sujo e as cartas é você. Que tem de nego aí que se diz e que faz. Cospe bala no instrumento de paz. E tem mais. O que é errado te atrai, seu sentimento te trai. Qual é o caminho pra paz? Vivo à margem do pai. Entendeu? Porque a bomba é branca e o racismo é preto. Pra que grades e tranca se não prende os pensamentos? Porque quem quebra a banca nunca é suspeito. Pra que gana na grana se traz só sofrimento? Entendeu? Nada demais pra mim. Fundo do poço não é fim. Sem blá blá blá ti ti ti. Olha os guerreiros neguinho. De mal com X a zumbi. Tem Tupac e I. Notórios B.I.G. Espera a cortina abrir. Abrem, lá vou eu. Os sentimentos invadem. Quem sou eu? Porque vivemos a mais.